corpo estremeceu, me machucou, enfraqueceu. E o tempo que passou, quem perdeu foi eu. Antes que queimei, festas que dancei, deixei pra trás. Fatos que rasguei, coisas que nem sei, não voltam mais. Me machucou, enfraqueceu. Meu Deus, o que perdeu fui eu. Antes que queimei, festas que